minha ponta operando, decolada 10, minha cor direita, tá, é o Leda Bridge, controle de saída 208, a torre 118. Solo é 2, informação Romeu, boa tarde. Pronto, prossiga. Controle 1208, torre 1895 e o transponder 5032, web 5728. Ok, tá no nova, chama pronto, obrigado. Decimal 1, and 133, decimal 25, 10-1, and 1, Salon. Salon. Establish 5 churches here. Complete approach. Tower frequency 118 is Mount Anna 5-3-3-5-2-2-0. 118.95, good day. Six. Hotel Oscar Zulu, controle Salvador em 120, decimal 8. Fala, Web 6750, boa. Salvo Salvador, é o Azul 4463. Cabeceira 10, após curva à direita. Controle 1208, torre 118.95, aciona 5033, seu azul 4463. aproximando a Juliette, meu 747. Uno zero, web 6740. Salvador, Oxa, né? Uno 3, na posição 2. Puxa, sua rampa, por favor. Salvador Ground 3521, located via Delta. Alpha Kilo to Abra 3420. Hotel Oscar Zulu, chame torre 118, decimal 95. Serra, Mike Fox Serra. Pouso em Lençóis. Cinco, três, cinco, copiado. Hotel Golf Eco. Na escuta ou controle? Estimado de pouso em Vitória da Conquista. Tram 3216, aciona a identificação desse manter o nível 090 na chegada a Mare. Ajuste a última metrônomo 0116. Ligou no 777, decola, cruza 3000. Uno 777, contato radar, na decolagem, tu mantém o nível 340, saída da El. Para o 340 na Dael, voo no 777. Controle, o hotel Roberto está estimando ao 1555. Sente, grato. Controle, guardião 07. Guardião 07, 500 pés. Para Ondina, confere? Firma. Fome visual. Certo. Para o táxi Oxané 6213, nós somos 93 a bordo, 340 de autonomia, alterna com 6. falar 1895 a bordo. Externa 12545. Valeu. Final aqui no Guardião 06. Frequência livre, terra, velho. Tá. Que está autorizado a descer até 2 mil pés, então 3216, ajuste o quilômetro 1016. 2016, 3216. Obrigado, até logo. Corrijo. Uno 777, chame centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 251-3325, Uno 777. Firmo. Recife, boa tarde. Bom dia. Melhor, boa tarde. 3144, está passando 180 para o 150, informação Romeu, velocidade de voo ITAP. Estou 3144, desço, mantenho 050, voe Mari da presente, ajuste o último, entrou no 096. A chegada a Mari. 0, 1016, 5.016. Boa tarde, controle, Xané 6213, decolado da EL. Xané 6213, contato radar na decolagem, subi, mantenho 360, saída da EL. Subindo 360, chance de voar da EL, lida, senhor, por favor? Da EL, está autorizado. China 6213. Nael, obrigado. Hotel Golf Eco. Na escuta, controle. Não tenho tráfego a informá-lo, mantém o nível de voo 080 para serviço de informação alerta Centro Recife na frequência 1288 ao término 260. Presidente, tem frequência livre. 1218-1268, Centro Recife, do Hotel Rosé. Prossiga. Ok, o Hotel Lima Tango. Final 0143 está afastado mais de 20 milhas de Salvador, confere? 500 pés, regra de voo visual, voando rotatório, ajuste de altímetro no 096, não tem um contato radar com o senhor não. Informe rotatória. Dois no meio, informe o final do procedimento da LS X-Ray, pista no zero. Comandante 3, 2 no meio. Salvador, uma boa tarde, o TAN 3895, ponte 3, informação Romeu para Guarulhos. 340 está pronto. 340 autorizado Guarulhos, nível 340. É desde o Luno vem até PHZ, direto Trip, direto Pop. Decola da 10, da El, Leda, direto Brit. Na saída 208 e aciona 5035, da 3895. Da El, Leda, pós Leda, direto Brit. Da 3895. Camará pronto, TAN 3295. Objeto 5728. Prossiga-se. Autorizado pelo Centro Recife, Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, muito bom. 5728, obrigado. Ah. Pushback, acionamento azul 4463. Ciente, livre push, acionamento no gate 1. Chama quando for para o táxi, o 4463. 7754, para o 5741. Guno 754, acione identificação, chegada a mar e desce, mantém o 050. Ajuste altímetro 10016. 6213, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 1-3325. 251-3325, boa, obrigado. Autorizado a descida até 2 mil pés, ajuste de altímetro 1-0-6, livre restrição 050 em TAP. 2 mil, livre restrição 1016, obrigado. Solo Salvador, é o TAN 3295, box 3 para pushback acionamento. Está aguardando, TAN 3295. Atento ao tráfego no final da 10. Vamos chamar agora 2, 118.95. 118.95, atenta ao tráfego, a 10, o Rafael. Controle de Salvador, bom dia, Webjet 6721, ciente da Sierra. Jet 6721, aciona identificação, chegada Mari. Desce, mantém o 050, ajuste de altímetro 1-0-1-6. 050-1-0-1-6, pode voar em TAP, está presente, Webjet 6721. Autorizado. Voz ITAP, FG77. Gono 754, está autorizado, vai, ITAP. Autorizado, ITAP, FG74. Nossa, nós estamos autorizando a série, faça 0, criança, 1-6, aproximado, comprando uma situação. Reforma 1-0, primeira, sua direita, na Israel, aí essa responsabilidade já foi presa. Controle 1-0-2, e esse trânsito não deve ser ficado, faça situação. Autorizado, nível 340 para Guarulhos, bumper do Lu 1-6, após conforme o plano, saída da EL, transição Leira, decola da 1-0, curva direita, controle 1208, transponde 5044 para Objet 6741. Reportará 6741. Paulo Salvador, muito boa tarde, o Chanel 624, com a Serra para o Rio de Janeiro, Santos Dumont. Viagem de França, São Rio, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais 3 Afirmativo, autorizado, Rio de Janeiro, 3-0-0-0, após passar com forma. Recorda 1-0, a curva direita, perfil da Eulia da Brice. 208 é o controle, 0-4-7 é o transponder, 6-2-5-4. Para posicionamento 6-2-5-4. Para o táxi, o azul 4463, a bordo 93, autonomia 2 horas e 30, alterna Salvador. 52545, obrigado, até logo. É. Ciente livre táxi via Índia Alfa, ponto espera da 10, torre 11895, com azul 4463, obrigado. Afirmativo, após a na nave da Azul livrar a retaguarda, está autorizado o TAN 3895. Dizendo 44, completo final, chame torre na frequência 118 decimal 95. 295, logo. Bono 754, décimo, até 2000 pés, ajuste de altimetrona 0 no 6, informe sinal do procedimento LS, que foi pistona 0.